olhar nem pensar. Não tinha mais planos, tudo que tentei foram enganos. Mas a fé que havia em mim fez com que o Senhor me resgatasse de um grande vento. Resgate de Deus.